Confirmou o vento, 4032? Confirmo, 110 graus com 18 nós. Chamas no solo. Guardião 01 no controle. Circulou da cidade da Bahia, ingressou na linha do litoral, está mantendo 3003. Comandante em Pituaçu, para retorno a Salvador. Gente, o Guardião 01, somente para informação, nós temos o tráfego do Tango Índia Bravo nas proximidades de Pituaçu agora, a correção. Nas proximidades do Parque de Pituaçu, 600 pés. O Guardião 01 é reporte visual com tráfego. Tango Índia Bravo, só não ouvi a localização. A senhora podia confirmar, por favor? O tráfego do Tango Índia Bravo está a 12 horas, 2 milhas do seu tráfego a 600 pés do Guardião 01. 12 horas, 2 milhas, ficará atento, grato. Tango Índia Bravo, controle. Na escuta. Informa agora o tráfego do Guardião 01 na posição de 12 horas, 2 milhas do seu tráfego a 300 pés. Reporte visual com tráfego. Quem é que visual com tráfego? Guardião visual com tráfego está aí, 11 horas. Gente, o Guardião 01, reporte através do Parque Pituaçu. Para Pituaçu. Mike Bravo Papá, já presente direto para o Pátio 3, confirme. Confirmo. Direto para o Pátio 3, acuse no solo, vento 110 graus, 18 nós, Mike Bravo Papá. Prosseguindo. 3192 ATAN e LS. 3192, chame torre, 18 decimal meia dúzia. Copiado, boa tarde, bom trabalho. Guardião, através do Pituaçu, centro do 3192. Gente, Guardião 01, torre, 18 decimal meia. 18,6, grato, boa tarde. Gillette Quebec, Kilo está autorizado, descida para altitude de tráfego, reporte passando 2.500 pés. 3192, próximo a Simbra, baixou e travou. 3192, continue a aproximação, reporte a 3 milhas da cabeceira, o vento 110 graus com 18 nós, o TAM 3192. Hoje eu reportarei 3 milhas. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, é Salvador. Está no momento na escala de Jaguaribe, ciente do 3192, a intenção é retorno para Salvador. Ciente. Mantenha na linha do litoral e assim que a aeronave cruzar e a passar a sua esquerda, eu vou autorizar a passagem pela retaguarda do mesmo, ok? Aguarde a passagem do Airbus da TAM, posteriormente seu tráfego vai passar pela retaguarda e se deslocar direto para o Graer, Guardião 01. Se mantendo no setor sul, aguardando a passagem do 3192, aeronave com a qual já está visual, manterá a separação e passará a retaguarda direto para o Graer, Guardião 01, grato. Positivo. Está restrito a 4 mil pés, o Gol 396, informa o tráfego, posição de 1 hora, 23 milhas no rumo oeste, mantendo 2.500 pés no Papa Alfa 32. Descendo restrito então até 4 mil pés, o Gol 13962 é voado na Praia de Duna. Tem pouso autorizado na 10, vento 110 graus com 16 nós, TAM 3192. Tem pouso na 10, 3192. O 4032 já observou o helicóptero passando sua frente, estão prosseguindo via Aquilo. Passo 3, chame na saída do passo 3, azul 4032. Observa o helicóptero e vai reportar saindo do passo 3, 4032. Circuito de tráfego. Circuito de tráfego, posição informada. O Tango Juliette Serra está passando agora a posição coral, serviço radar encerrado. Chame controle e Léo na frequência 120 decimal 1. Presente 120 decimal 1, muito obrigado, boa tarde. Atingindo 4.000, está monitorando o tráfego na posição agora 1 hora a 7 milhas, gol 1396. Gol no 396, atingindo 4.000 pés, mantenha. Mantendo 396. Milha Bravo Controle? Milha Bravo. Já está passando agora através do farol da Barra, pode ser corredor Bonfim? Está autorizado o corredor Bonfim, reporte para livrar o corredor Bonfim, então Milha Bravo. O Mike Eco Vitor autorizado a curvar à esquerda, circuito de tráfego da 17, reporte para girar a base, Mike Eco Vitor. Autorizado, curva para o circuito de tráfego pela esquerda, tomará para o girar a base, Mike Eco Vitor. Então 3192, solos 40, libera a direita, chame solo 1209. 3198, 3198. Box número 8. O solo está 3155 para o táxi, 177 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. 3155, táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera, quando pronto? Chama a torre 1186. Gente, na espera 186 agora. Salvador, boa tarde, está 3192. Está 3192, confirmando 1219. Nas proximidades de Duna, não interferirá na sua aproximação. Paciente, 1396. Solo Salvador, boa tarde, está 3192. 3192, boa tarde, táxi Alfa Kilo, parte 3, chame na saída do parte 3. Alfa Kilo, parte 3, chamará na saída, está 3192. Voo no 648, sendo identificação, autorizada a chegada a mar e descendo a nível de voo 050. Chegada a mar, identificação para o 050, voo no 648. Nuno Solos 41, frequência livre, uma boa tarde, 01. Para girar a base da 17, Mike Eco Vitor. Está livre, cruze no solo, vento de 120 com uma dúzia nós, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, cruzando no solo. 3192, eu prossegui até o 07. Consegue o táxi até o 07, 3192. Salvador, boa tarde. Voo no 7. 785, Galeão, escute a Serra Altinho 8012, aguarde cópia no portão 4, por gentileza. Já temos a prova 360. Aguarde o 1. Condições de alinhar e decolar sem parada? Afirma. Autorizado, 120, uma dúzia, nós, 3155. A linha decola sem parada, 3155, pista 90. Leve Upper November 857 por seguro. Upper Zulu 16, Gruff e Upper Zulu 4, Toquim. Decola 10, curva direita. Saída da El Leida após Leida Bidev. O controle opera em 1198 e o transpondo 5151 no cotejo. Aí é, inicia agora e acuse no solo a 35, Mike Vitor. Bora, Mugarão. Bom, via Upper 0 BDEV, Upper 98557 Porto Seguro, Upper Zulu 96 Group, Upper Zulu 14 Tokim, qual da 10 com curva direita, Dial Seda, Pós BDEV 5151, o transponder, só confirmaria para a oportunidade o controle. O controle é 1198 e o transponder é 5151. Correto, gol no 785, quando pronto, são impulsionamento no 04. Salvador, gol 396, boa tarde. Siga para Torre Salvador. Siga no contato com ele. Gente, gol no 396. O gol no 396, sente uma nova chamada com a torre. Qual frequência? 118.6. 118.6, vou tentar de novo. Transmitindo das cegas, confirme, tem o vento de 110 graus com 15 nós, cheque o trem, pouso livre no 0 no 396. Torre Salvador, gol 396. Gol no 396, cheque o trem, pouso livre no 0, 110 graus com 15 nós, no 396. Na 396, livre pouso na 10. Fã 3155, decolou os 47, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 119.8, boa tarde, Fã 3155. Aeronave em aproximação setor sul, o senhor tem como reingressar pelo corredor Bonfim e litoral sul? Autorizado então, Tango Dia Bravo, corredor Bonfim e litoral sul, reporte através do parque de Pituaçu, Tango Dia Bravo. Vai atingir 050, gol 9648. Gol 9648, está devido à restrição em TAP, descendo a 2 mil pés. Ajustado no 0 no 2, livre LS, pista no 0, reporte estabilizado. Ativo 2010, 2012, cruzará em TAP. Controle, Vitor de Juliette, já avisou a comboio de São Paulo, parecida. Solicita liberar a frequência para a coordenação do próximo local. Vitor de Juliette, nenhum tráfego conhecido reportado no setor, frequência livre. Controle, está 3155 da coluna, você escuta, boa. Está 3155, contato radar, subo 340, saída da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev, assina 340. Uno 396, solo aos 48, libera a direita, chame solo em 1219. A direita, 1219, 1396. Mike Eco Vitor está liberado por rara esquerda, circuito de tráfego da 17, acusa para girar a base, Mike Eco Vitor. Eco Vitor, acusará para girar a base. Solo Salvador, boa tarde, China 6327, sentido da Serra, autorização de tráfego para Ilhéus. Solo Salvador, gol 396 de Bruna Fox. Ocinar 6327, aguarde cópia, Ilhéus, aprovado 240. Golden 396 e ataques Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3, Golden 396. Oceaner 6327, Leos autorizado, 240. Decola da 10, curva à direita na saída da El Leda e após Leda e Leos. O controle opera em 1198 e o transponder 5127, coteja. Autorizado então, saída 240 para Leos, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, transponder 5127, controle 6198, Oceaner 6327. Correto, quando pronto, em posicionamento, informe o gate. Está no gate 1, reportará quando pronto. Controle Salvador, L5729, boa tarde. Controle Salvador, L5729, boa tarde. Objeto 67, correção, objeto 5729, acena identificação, chegada a bomba, descendo a 4.000 pés, ajustado no 012. 1092, 4000, 5729, forma que perdeu o contato com o centro. Ciente, web 5729, estamos formando o centro Recife, seu contato com o Salvador. Mike, Spray Charlie. Áreas 34, diagonal 38, diagonal 45, VAB177, sem atraso. São Paulo, 34. Família Bravo, prossiga. Retorno a pé, pelo tempo da barra, agora já está no hotel Pensar, na ponta 10 de retorno para Salvador. Gente, reporte através do Pituaçu, também de Bravo. Reporte para Pituaçu, de Bravo. Quer começar a arremeter de imediato na já próxima pouso? Gente, eu tô, se aproximar e já arremeter na sequência, sem deter-se sobre a pista, está autorizado. 120 com 15 nós. O meu traco está a 5 milhas do marcador externo agora. Ok, mas quer que o Vitor não vai tocar? Para meter no ar e arremeta a frente. Afirmativo. Então está livre, 120 com 15 nós, mas quer que o Vitor? É com o Vitor. Interceptou o localizador, gol na 648, afinal. Gol na 648, completa, final torre, no 8, decimal, 612. 8612, boa tarde, 648, 648. Salvador, boa tarde, gol no 648, no localizador, aguardando o glide, já abaixado e travado. No 648, sente, continue na aproximação, pistando 0, 120 com 16 nós, aguardando autorização de pouso, gol no 648. No 648, prossegue na aproximação, aguardando autorização de pouso, 648. 0, 12, está livre LS, pistando 0, reporte estabilizado. Liberado as restrições, 2.000 pés, vai reportar estabilizado no X-Ray, gol no 0, 12. Salva com vantagem, Oceaner 6314, Oceaner 6314, desça para 5.000 pés, ajustado no 012. Para 5.000 no 012, Oceaner 6314. Cruzando a cabeceira 35, mais que você. Sente, Maqueco Vitor, tem condições de curvar à esquerda imediato e cruzar o campo para o setor norte? Afirmativo. Cruzamento imediato do campo, ponto médio da pista e acusa o setor norte, Maqueco Vitor. Sim, vai cruzar o campo no ponto médio da pista, Maqueco Vitor. Cruzará no setor norte. 1648, vento 120 graus com 16 nós, tem pouso autorizado, pista no zero, gol no 648. 648 autorizado, pouso. Já cruzou o campo, Mike Acoveto. 7, Mike Acoveto, reporte para girar a base, pista no 7. Reportará. Torre, 118, decimal 612. Torre, 118, meia, grava. Rebrava. Torre Salvador, boa tarde, é o próprio Romero Tânia Bravo, aqui próximo a Itapuã, visual com o campo e visual com a aeronave na final, quando autorizado para o pátio 4. Direto então para o pátio 4, tem condições da presente? Tem, afirmativa, acelerar no Índia Bravo. Autorizado o Tango Índia Bravo, vento 120 graus, 149, acuse no solo, pátio 4, Tango Índia Bravo. Tem as informações, acusará no solo, Índia Bravo. Solo Salvador, Oceanânia 327, gate 1 no pushback acionamento. Autorizado, sou em táxi, Oceané. Autorizado, reportará para o táxi. Vento vai girar base. 7, acuse na curta final, pista no 7, o vento no 20 graus com 1-3 nós, Mike Acoveto. Acoveto, contará a final da 1-7. No 648, solo 56, libera a direita, chame solo 1219. Direita 219, gol no 648. Salve Salvador, gol no 64, livrou na fita. 648, boa tarde, táxi Alfa Kilo, pátio 3, chame na saída do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, chamará na saída, gol no 648. O Índia Bravo informa helicóptero na aproximação final do 17, fim procedimento de toque arremetida naquela pista, ok? Seu tráfego aproxima direto para o PAT 4, acuse no solo controlado, vento 120 graus, 14 nós, Tango Índia Bravo. Visual com tráfego sem interferir direto para o PAT 4, Índia Bravo informará no solo. O Mike Acovito está ciente do tráfego do aproximando para o PAT 4, correto? 200 pés, tem condições de completar a final LS? Afirmativo, não tem problema nenhum. Ciente, aposta estabilizada. Vai portar o 012. Usa posterior arremetida. Usa posteriormente arremete. Acusa no solo, cabeceira 17, 120 com 14 nós. Ciente. Torre Índia Bravo na mesma situação, vai tocar também e arremeter, cortando com a torre. Confirme. O Índia Bravo vai tocar no parte 4, depois necessitará arremeter nova decolagem. Através de coordenação com a torre. Qual o destino após a decolagem? Salvador, voo local. Ok, tu só tem outra notificação? Afirmativo, tá pronto. Ok, sente, aguarde. Fica bravo. Quatro confirma, sente de casa? 2409. Reduza 2209, vai seguir como número 3 na aproximação, Xanar 6314. Reduzindo 2209, Xanar 6314. Sr. Salvador, boa tarde, TAN 3567, informação CER, opção 80 para 160. TAN 3567, aciona identificação, autorizado a chegada a Bonfim, desça para nível 060. Ficou 060, né? Uno 012, estabilizado. Uno 012, completa final torre 18 decimal 6. 18,6, vamos para a semana. Firme. Negativo, prossegue para o novo posição no centro. Gente, decolagem então da 17-130, 15 nós, Mike, é com o Vitor. É com o Vitor. Torre Salvador, gol 1-0-2, boa tarde, estabilizado no INS, 2 milhas para o Índia Terra. 1-0-2, ciente. Continue na aproximação no 0, formarei pista livre, 130 com 14 nós, gol 1-0-2. Guardando pista livre, gol 1-0-2. 5-0. Identificou, chegada a van, descendo para 050, 2-2-3-1. O sul é das 17h30, confirmando? Afirmativo. Só um instante que eu solicito o solo, só um minuto. Lembrado. Escuta da tua. Deixando aqui embaixo para a nova decolagem. Frente. 4 livre de restrições à frente, desça para 3 mil pés, ajustado no 012. Livre das restrições para 3 mil pés, acima 63 ou no 4. 4-0-1-8, chegada a pau. Autorizado, lembrado, pronto, 4-4, para ataque. E posteriormente, breve decolagem. Corredor Axé, até que distância? Corredor Axé, depois do Caquinha até o Bom. Está passando o turno. Gente, aguarde para a decolagem, tem tráfego na final, dando 0. Tango de Bravo. Pode iniciar aí até a interseção e acusa na interseção do Pat 4. Tango de Bravo. Aguardando, melhorar na interseção, muito bravo. Gol no 012, tem pouso autorizado na 10, vento 130 com 14 nós, 012. Ele pousa na 10, gol 10, 12. Mike Eco Vitor, decolou 01, arremeteu 01, aguarde para cruzamento do campo, mantém o setor sul aguardando instruções para cruzamento do campo, Mike Eco Vitor. Você vai ficar mantendo aqui o setor sul, vertical da praia, o Mike Eco Vitor agora. O Mike Acovito confirmando, pode curvar à direita, seguindo a linha do litoral à direita, em direção ao farol de Itapuã, vai passar a retaguarda do tráfego da Gol, que está na final da 10. Mike Acovito. Positivo, curvando à direita para Itapuã, passar a retaguarda do Gol. Torre Salvador, muito boa tarde, o sinal é 327, pronto, pode ficar da 10. É 327, sente, observe o tráfego na final da 10, Boeing 37 da Gol, após o tráfego ali, mantém 10, o 6327. Cláudio tráfego da Gol ali, mantém na 10, acionamento 325. Torre, o Tango India Bravo no ponto de terra. Gente, o Tango India Bravo ali, mantém cabeceira no 7, Tango India Bravo. Acione 0137 no transponder, 500 pés, linha do corredor Axé, linha do litoral, o Tango India Bravo ali, mantém cabeceira no 7, aguardando para a decolagem. 0137, quando decolar, corredor Axé, no litoral, India Bravo. Mike Eco Vitor, visual com o tráfego da Gol na curta, mantém a perna do vento pela direita, reporte para girar a base, agilizando o cruzamento aí da final da 10, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, sim, reta a guarda do Gol, vai agilizar, vai mandar para girar a base, dá uma saída pela direita. Gente, o Serra Mike Foxtrot, acionado 0127. Subo para nível de voo 050. Confirme? A chegada prevista é a chegada Bonfim, Serra Mike Fox. Curso para o solo, Tango de Bravo. Tango de Bravo 14, agora fora do solo, Índia Bravo. Visual para a nave, eu vou expulgar. Bonfim, Serra Mike Foxtrot.